Juliette, Solo 06, táxi na frequência via Alfa, repartindo da Juliette. A sua frequência via Alfa, vai reportando da Juliette, 9808. V808, táxi via Juliette, 1-3 da remota. Ok, vai prosseguir para Juliette, remota vai ser o que, 1-4? 1-3, porém segue a indicação do sinalizador. Ah, tá ok, 1-3, obrigado. controle, boa noite, é o Papa Tango, Lima aqui o Zulu, ciente da informação, bravo. Lima aqui o Zulu, boa noite, sua identificação. Identificou, Lima aqui o Zulu. Zulu, contato radar 58 milhas sudoeste de Salvador, da presente voo direto ITAP, informe de áudio descida, ajustou o time, tô no 096. Direto ITAP, vai reportado de áudio descida, Lima aqui o Zulu. Eu passaria do 9808. Confia para a torre. Eu passaria do 9808, estou aqui na remota no 3, não só escuta a cópia Juazeiro do Norte. De cópia. Tá dando. Ideal de descida, Lima Zulu. Essa para 3 mil pés, o estoutímetro no 09, Lima Zulu. 3.016, Lima Zulu. 9808 na escuta. Chega. Pode informar a rota? Preenchido no plano para Juazeiro? A rota aqui está Salvador, Lotar 1, Whisky 1, Paulo Afonso, Juazeiro. A gente solicita, se possível, Momo Frote direto. Vicente, aguarde. Ok. Salvador, boa noite, 3520, transferência, informação Bravo. 3520, sua identificação, autorizado chegada a mais, desce lentamente para o nível 060, estou tímido, estou no 096, Bijão. Juazeiro do Norte, nível 190, saída Momo, Cogbo, após DCT. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120.8, aciona 5573, coteja. Afirmativo, autorizado 90 para Juazeiro do Norte, Momo, depois Cogbo, DCT. 1208, controle de saída, 5573. Protejamento correto, chamo para acionamento. Reportarei. Zero, reduz a velocidade para 2309. 2, 3, 0. Ok, o Zulu desça para 2.000 pés, eu estou altímetro no 0.16, informe no custo do localizador. Ciente, 2016, vai apontar o localizador, Lima, que o Zulu. Ele autoriza a Rona para 065 para levar informações, o Lima que nos olhou, até interceptar o localizador. Autorizado. Autorizado, Lima que nos olhou. 520, da Terra reduza para 2109. Redução 2109 para 3520. Reduza a velocidade, pressão, 3520, desça para 3000 pés, o altímetro no 0, 1 no meio. Para 3000 pés, ajustado meio de 6, para 3520. Localizador estabilizado, Lima Kilo Zulu. Complete aproximação, chame 2-3-8-9-5, bom pouso, Lima Kilo Zulu. 2-3-8-9-5, obrigado. 3-5-2-0, desça para 2000 pés, forme no curso localizador. Para 2000 pés, são 3-5-2-0. Bom dia, Papatango, Lima Kilo Zulu, 2 milhas do externo. Aquele Zulu, continue na final da 1-0, aguarde autorização de pouso. Ajuste 1-0 no meio. Sim, a gente está visual. Se propõe no externo a modificação, girar a base pela direita, 1-7, Lima, aquele Zulu. Ok, ciente. Chame passando externo, modificando as regras para visual e aguarde a final da 17. Bem-vindo do externo, propõe ainda presente a modificação ali para o ok, plano modificado aos 3-0. Abandone a final da 1-0 com curva à esquerda e chame na final da 1-7, o Lima Kilo Zulu. Vai reportar a final da 1-7, o Lima Kilo Zulu. Quilo Zulu, livre o pouso na 1-7, o vento é 140 graus, 079. Livre pouso, baixa travou, o Lima que usou. 7. Localizador, está 3520. Está 3520, chame Torres 1895. Olhe Salvador, boa noite, bom dia, boa noite, 8 no meio, 5 da tarde. Está 3520, gente, continue na final do ano zero, aguarde autorização de pouso. Gono 896, Salvador 208. 33, autorizado, táxi à direita, na Papá, uma boa noite. Autorizado, até mais tempo, autorizado, eu sou. Gono 896, sem desacharge. Gono 896, sem identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Ficou descendo 050, chegada a Mari, pode conseguir fazer o LF aí. Autorizado, mantenha a chegada até a posição etapas, após estar autorizado, Serra Vitor 369. Prossegue até a etapa e posso Serra Vitor 369, no 8 no meio do IAP. 520, livre o pouso, na 10, vento é 140 graus, 109. Livre pouso na pista 90, 3520. Serra de 366, 1 8 no meio.